Brothers. Quem tiver ouvido que ouça! Estamos começando praticamente mais um podcast do Passagem Secreta. E hoje nós vamos falar das creepypastas e das lendas urbanas dos games. Por isso, fique aí e ouça! A mais um podcast do Passagem Secreta. Vocês acham que nunca mais teremos outro episódio, mas cá estamos aqui de volta para falar sobre um assunto que nenhum outro podcast tratou anteriormente. Acredito muito que é por puro medo, porque são todos uns frangotes. A gente vai falar aqui sobre creepypastas e diversas lendas urbanas, histórias de terror, histórias da vida real, são casos da vida real e que também são sobrenaturais, sobre videogames relacionados a jogos eletrônicos e principalmente retro games. E para falar aqui, estou com quatro pessoas corajosas aqui, que não tem medo da verdade e que viram todos os creepypastas e também estão todos com suas respectivas fraldas. Começando pelo Daniel. Olá, Daniel, tudo bem? Como vai? Lá do Passagem Secreta também. Fala aí. Sou o Daniel. Eu... Segue a bola. Então tá bom, então tá certo. Também temos aqui o Flávio Master, que então tá aqui pra falar sobre isso pra gente. Fala aí, Flávio, tudo bem? Tô aqui destemido, corajoso, escondido debaixo do meu cobertor e ouvindo musiquinha do Show da Xuxa pra ver se eu acalmo. E também temos aqui uma pessoa que também é autoridade no assunto, já que a gente sabe bem, recentemente se tornou um zumbi, que é o Marcos Valverde. Tudo bem, Marcos? Esse podcast vai ter um som do Lavender Town daqui a pouco, como som de fundo. Bom, para de ouvir isso agora. É verdade. Uma pessoa que veio para tocar essa música ao vivo aqui, mentira, ele não vai fazer isso não. Mas é um convidado muito especial aqui, diretamente de um lugar cósmico. Nossa, esse trocadilho foi uma bosta, mas enfim. Eric Fraga, olha! Tudo bem, cara? Cosmonal! Tudo bem? Já pode falar? Já. Isso aqui tá ligado? Já pode. Tá. Oi aí, galera. Sou o Eric Fraga. E gostei do trocadilho, sim, pô. Nossa, tem alguém respirando aí com o Darth Vader. Eu tô respirando. Mas... Então a gente vai falar, como eu já dito anteriormente, sobre as creepypastas. E o que seria essa espécie de fenômeno da internet que surgiu aí junto com todas as outras redes sociais e fóruns da vida? Bem, elas são histórias criadas por pessoas normais, assim, com a intenção de assustar e que são divulgados por aí na internet. Se não me engano, surgiu no 4chan, né? Esse foi o primeiro site a divulgar esse tipo de coisa e foi se espalhando para diversos fóruns, comunidades no Orkut. E elas variam entre lendas urbanas que a gente espalha no nosso mundo mesmo, aqui na vida real, né? Contos que a gente vai contando para outras pessoas. E até histórias totalmente originais, né? Que também são tão cabulosas quanto, por exemplo, até A Loira do Banheiro, por exemplo, né? Essas coisas assim. São histórias, assim, assustadoras mesmo, que as pessoas, muita gente acaba acreditando também. É praticamente uma outra crença. Então, calma lá. Sim. Pra quem é ignorante como sim, eu... Sim, creepypasta for dummies. Vamos lá, Flávio. Urbana que foi parar na internet, é isso? De certa forma, o negócio é o seguinte, a pessoa pode tanto, sei lá, contar ali através de vídeo ou de texto, enfim, usar o recurso que a internet tem pra poder contar uma história que a gente já espalha aqui na vida real, como por exemplo essa história da mulher do banheiro, enfim, e aquela do espelho também, que se você disser alguma frase 3 vezes, a pessoa vem e te mata, não é isso? Não é assim que funciona o negócio? Não tem essa lenda? Tem, a da Bloody Mary. É. Ela 3 vezes na frente do espelho, ela sai do espelho e vem te matar, mais ou menos isso? É, também tem isso. E assim, isso acaba se transferindo para a internet, né? E você pode também ter outras histórias totalmente originais que a pessoa cria, e dependendo se ela for boa ou não, se ela assustar, ela acaba se espalhando. E principalmente, acho que a gente vai falar aqui, são histórias envolvendo assim recursos um pouco mais avançados, edição de vídeo, coisas assim. O primeiro creepypasta que eu me lembro é o do Suicide Mouse. Vocês já chegaram a ouvir falar nesse vídeo aí que, sei lá, já conseguiu mais de milhões de views, né? Então, vocês chegaram a ouvir falar no Suicide Mouse? Eu tava pesquisando isso semana passada, inclusive. Mas eu lembro que você já tinha comentado, né, Rafael? Acho que no via Twitter. E o que que você descobriu, Marcos? Então, eu li bastante coisa sobre o assunto. Inclusive, eu achava que vocês não conheciam, né? Mas o Rafael já mostrou o link tudo pra mim. Eu não conhecia. Você não conhecia, né, Flávio? Eu não conhecia, não. Então, basicamente é de um vídeo, né, gravado, né, pelo Walt Disney, né, antes de morrer, que era pra ser apresentado depois da morte dele, se não me engano. E que a pessoa assiste, ela começa a ficar em transe, né? E inclusive tem uma lenda que fala, né, essa lenda aí do Suicide Mouse, que o cara que assistiu, ele pegou a arma de um segurança, né, no lugar que ele estava assistindo, e matou uma pessoa, né? Não, na verdade ele se matou. Que acontece? O Mickey, muito antigamente, na época que ele foi criado, ele tinha histórias, ele tem algumas histórias um pouco pesadas. Tinha várias histórias em quadrinhos que ele tinha uma tendência meio suicida. Aí acabaram, de certa forma... É verdade, tem umas histórias bem antigas dele, por exemplo, a Mickey... Um pano de fundo, assim, é que a Mickey dá um fora nele, aí ele começa a andar cabisbaixo... A Minnie, desculpa. Mickey, enfim. E a Minnie dá um fora nele, e aí ele resolve, sei lá, tem uma algumas coisas assim que ele resolve dar fim à própria vida. Algumas histórias, alguns quadrinhos por aí que são assim. É, são olha três... só, não tinha ideia, não. Já viu? Como é que é, Flávio? São 3 tirinhas que tem essa historinha aí. Uma ele tenta pular da ponte e cai no navio. Isso! Ele vê um bichinho lá, estoura o negócio, ele acha que morreu. É um negócio assim. É, exatamente. Foi feito pra ser engraçado, não foi feito pra ser depressivo. É verdade, mas acaba é uma coisa que acaba tendo outra reação, né? Pô, era isso que eu ia comentar agora, cara. Então, existiram histórias em que Mickey... ficou, era meio deprê. História em quadrinho, né? Foi quadrinho? Isso. Nunca animação, né? Diga. Não são histórias inteiras, são tirinhas com o Mickey tentando se suicidar, né? Ah, certo. É uma sequência, acho que são 4 ou 3 tirinhas só que ele tenta fazer isso, né? E aí parece que o maluco aí que fez o vídeo criou que tem histórias inteiras que ele fez isso. Não é história inteira, pô. Pô, isso é uma tirinha, né? Como você tá falando, uma coisa bem pequena, uma tirinha de jornal, provavelmente. Quadrinhos assim. Imagina coisa... só o cara que teve a inspiração pra fazer o creepypasta aí do Suicide Mouse. Imagina ele, Mickey tem tanta história e o acervo é tão enorme. Já o cara tem... foi se pegar nessas tirinhas aí pra... Ele tinha que matar o bafo de onça, sei lá, assassinar... uma coisa mais... sei lá, mais pesado aqui, porque o que incomoda do vídeo do Mickey, na real mesmo, é aqueles gritos malditos de fundo lá, aquela porcaria toda, né, começa a gritar, começa a chorar, isso aí causa incômodo, mas, pô, isso aí é coisa que qualquer um faz, qualquer MTV tem uma capacidade de fazer uma propaganda assim. E é verdade, e você junta isso também com lenda de que o Walt Disney, eu acredito que seja até verdade, né, ele o corpo dele foi congelado para que talvez no futuro... ele possa ser ressuscitado com alguma tecnologia, alguma coisa assim. Ele foi colocado no gás criogênico, que nem os personagens do Phantasy Star 3, né? Essa é uma que passa da boa, né? O Walt Disney se congelou pra no fim voltar E quando encontrarem ele aqui no futuro, ele falar que ele é do líder do mundo inteiro e dominar o mundo com seus bichinhos fofinhos, é isso? Talvez, talvez. E o vídeo, do Suicide Mouse tem no YouTube, é só você editar facilmente, mas eu vou colocar no post aí do podcast. É basicamente o Mickey correndo cabisbaixo, ao som de fundo, uma música desafinada, que eu não sei contar vocês, mas eu tenho um cagaço profundo por música desafinada, assim, antiga, distorcida, não sei porquê, não me pergunte porquê. Sensação muito ruim, né? É, então, dá um mal-estar terrível. Agudo, grave, tudo misturado, uma sensação muito, muito desagradável, ainda mais ouvindo com fone, assim, essas coisas. É, exatamente. E aí, ao fundo vem uma camada, assim, de várias casas, assim, tortas, em loop, né, que vão passando o tempo todo, e isso vai durante 5 minutos de vídeo, mas é algo que te deixa fixado ali, né? E logo depois começa a entrar alguns gritos, a imagem começa a ficar distorcida, aquela parte dos gritos é que eu achei mais tensa. E aí logo no final, enfim, aparece uma mensagem em russo, que aí eu não vou entrar em detalhes também pra não colocar spoilers do vídeo, é melhor vocês assistirem mesmo e se assustarem por conta própria. Mas o Eric é uma pessoa que ficou bastante assustada com isso, né? Você ficou chocado, né, cara? É, foi se você assistir como o Flávio falou, né? Se você assistir com atenção no fone ou com volume alto, assim, ele incomoda mesmo. Mas eu tava interessado mesmo, até ele perguntar, você que tá bem por dentro do Creepypasta, se, já que é lenda urbana, né, que ganhou a internet, etc., será que antes, assim, dessa coisa da facilidade de edição digital e existir algo similar, será que alguém já fez em VHS, assim, sabe? E passou pro cara, assim, pro vizinho, assim, eu consegui isso aqui. É, tinha muita coisa no boca a boca. Agora, material assim, com tanta complexidade, né? Por exemplo, você utilizar de vídeo pra contar uma história e tal, eu acho muito difícil de ter acontecido. Mas eu acredito, não que seja algo assim, que tenha acontecido e seja difundido pra muita gente, né? Deve ter ficado só em algum lugar restrito, alguma coisa assim, né? Que infelizmente, o bom é que a internet trouxe isso, né? O maior poder de difusão desse tipo de coisa, né? Pra poder assustar todo um coletivo, né? Abraço pro Suicide Mouse, veio de uma edição lá de uma cena que fazia parte de algum desenho, assim, que alguém pegou, foi rescartado e alguém aproveitou aquilo lá. Não tinha nada assim, terror, alguém fez isso depois. Mas de onde isso? Ah, de um desenho da época, preto e branco ainda, do início da produção da Disney. Ah, sim, sim, sim, verdade, verdade. A Disney produziu, de início foram três desenhos, depois ela lançou os quadrinhos. No caso, existem também vários outros cartoons, assim, banidos, né? Vários outros cartoons foram descartados com o tempo. Tem alguns do Pica-Pau também, que alguns personagens morrem, ou então algum outro desenho de algum personagem de cartoon fumando algum cigarro, fazendo alguma apologia, alguma coisa que hoje em dia não é muito bem aceita, né? Então, eu já vi recentemente os episódios do Pica-Pau na Record, cara. Não, tem coisa nova lá? Não é que tem coisa nova. Você pega um episódio assim, ele dura um minuto, porque eles tiram toda a parte de violência, explosão, palmada, bomba. É mesmo? Gente forte, gente que fuma e gente com atitude sarcástica ou racista. Aí sobra um minuto. Que abertura. Tira o desenho inteiro, né? Caramba. Eu não sabia disso, eu não sabia. É TV aberta, né, cara? É uma maldição. É, sintetiza bem, é. É o Creepypasta. É. Mas aqui, não sei se vocês viram naquele link que você passou sobre esse vídeo do Mickey aí. Lá tem uns comentários dos caras, aí tem uns caras assim falando: pô, tá me tremendo todo. Eu, nossa, só de ler esses comentários, eu não vou nem ler o resto, senão eu não vou dormir. O outro, tô pensando em me matar. Aí um cara colocou assim: não, eu não consigo abrir porque minha internet é horrível. E isso sim é que é desesperador. Genial, né? O cara é genial. Mas então, esses tipos de lendas urbanas, assim, elas ganham muito mais profundidade quando você utiliza a internet e os meios dela para poder espalhar, ou então para poder reafirmar certa história. Por exemplo, a gente nunca teria como saber completamente sobre, num caso nosso aqui, que as músicas como seriam as músicas da Xuxa tocadas ao contrário. Então a gente tem milhões de vídeos no YouTube só, por exemplo, com ela cantando Cãozinho Xuxo, essas coisas assim. Eu às vezes não acredito muito nisso, mas sei lá, né, cara, é muita coincidência. Por exemplo, aquela dos Menudos também, que ao contrário vira Satanás Vive, alguma coisa assim. Então, a internet dá um maior alcance a esse tipo de coisa, né? Só completando, porque você me mostrou até, eu acho, Rafael, você tinha me mandado esses, acho que de Xuxa aí e tal. E eu vi na TV até o como é mesmo, aquele Zé do Caixão? Acho que o Zé do Caixão fez uma... foi entrevistado recentemente aí e colocaram vários discos ao contrário, pra ele confirmar, né? Pra ele dizer se era ou não era, né? Coisa do consultoria. Foi consultoria, foi isso. E foi isso mesmo. E não. Ele saiu, se eu não me engano, ele saiu concordando com tudo, né? Pra aproveitar e fazer um merchan aí das unhas dele aí. Mas o lance é que... esse lance aí do reverso, até pra gente assim que lida um pouco com áudio... se você pegar realmente quase qualquer música cantada, ficar invertendo, o Rafael sabe disso, assim, você acaba achando os fonemas vão acabar casando com alguma coisa, né? Em outra língua, na própria língua. A sugestão também, né? Exatamente. No Suicide Mouse, eu cheguei a ver um vídeo que eles pegavam aquele piano que toca no fundo e de trás pra frente ele é uma música muito mais audível, vamos dizer assim, do que aquela que toca no vídeo de verdade, né? Não sei se vocês já viram. Eu não vi, mas imaginei assim o que você falou. É porque esse lance de reverter, né, é um recurso até batido, se você olhar no cinema hoje. É raro o cara tá usando. Quando o cara tá usando alguma coisa reversa pra fazer um terror, você já olha assim, ih, rapaz, sound designer aí tava meio preguiçoso, porque já tá meio batido, né? O lance de fazer reverso e né? É um recurso. Ilusão aditiva, né? Sim, perfeito. Uma ilusão aditiva, você falou, né? Isso, ele falou isso. Aqui, a gente tem aqui o Rafael e tem o Eric, que o cosmonauta que manda bem nesse negócio aí de som, vocês editam música e tal. Então, assim, fala aqui pra mim. É possível o cara ter colocado intencionalmente isso ou isso é acidental mesmo? Não, eu acho acidental mesmo, completamente. Todos, 100% desses aí, do Xuxa. Assim, vou te matar e te levar pro inferno intencionalmente, não. Porque tem algum deles que tem uma frase mesmo bem completa, né? Chama atenção, não é isso? Algum deles aí, né? Que você tá falando? Pegam assim e... Assim, pra falar na real, eu nunca ouvi, não. Só ouvi esse papo aí de rodar disco contrário, né? Eu teve um primo meu que ele ficou todo alegre lá, queria tocar um disco lá do Raul Seixas ao contrário, só que o animal comprou CD, né? Então não tem jeito. Aí é um longo caminho, né? Só se ele converter pra MP3, abrir lá no editor e... né? Mas, assim, é só pra eu entender. Então quer dizer que quando o cara faz isso, assim, pra sair aquele som lá, ele não fez nada intencional. Foi aquilo, saiu simplesmente caso fortuito, é isso? Isso. Não, assim, eu não sei o que pensar a respeito disso, porque tem uma música do Engenheiros do Havaí, né, que ele coloca à prova isso. Se você colocar o contrário, a voz do cara, ele fala assim... Por que você tá ouvindo isso ao contrário? O que você tá procurando? Hein? Né? Isso aí me deixou muito bolado, cara, quando eu ouvi. Porque aí ele fez, né, Rafael? Aí ele fez de propósito, né? Exatamente. Mas aqui, quando é que nós vamos falar de games, esse negócio aqui? Nós estamos falando de música, de vídeo do caramba, mas nosso assunto mesmo já ficou, né? E tem várias dessas lendas urbanas, dessas histórias fabulosas que você pode passar dias sem querer dormir. Então, tá aí, ótimas sugestões que eu vou deixar no post. Mas o assunto aqui, como o Flávio já apontou, esse é um podcast sobre games, não sobre... sobre games, eu acho. Eu ia fazer uma piada aqui, mas não ia pegar bem. Então, nós vamos falar sobre as creepypastas, né? E lendas urbanas relacionadas com jogos eletrônicos. E a primeira, assim, que a gente pode citar, né? Porque já haviam várias, inclusive, mas uma primeira boa que a gente pode citar, que ganhou uma boa propagação, é sobre o cartucho amaldiçoado do Majora's Mask. Eu lembro que quando eu li pela primeira vez, eu realmente fiquei, assim, assustado um pouquinho, né? Porque, afinal de contas, o vídeo tem sustos, né? Mesmo que você seja uma pessoa, assim, sei lá, imune a esse tipo de coisa, o vídeo tem sustos, assim, que te dão aquela... Enfim, aquela... Sei lá, você pula pra trás da cadeira. e também pelo número de recursos utilizados e tal. Então vou contar a historinha de uma forma bem resumida. O cara comprou o cartucho de Majora's Mask num daqueles tipos de coisas que acontecem nos Estados Unidos. Eu nunca vi aqui no Brasil, que o cara tá, por exemplo, desfazendo-se do que ele tem em casa, aí coloca no quintal de casa vários itens pra vender. Bazar. Isso, bazar, bem lembrado. Isso aí, muito bem, Daniel, parabéns. E aí um desses itens à venda era o cartucho de Majora's Mask, que ele comprou de um senhor, né? E quando esse cara comprou o cartucho, assim que vendeu o cartucho, o velho sumiu, foi embora. Que era de um garoto que havia morrido, havia falecido e tal, enfim. Quando ele colocou o cartucho lá, tinha o save do garoto que tinha falecido e de quem pertencia originalmente o cartucho. E aí, o cara entrou no save e começaram a acontecer várias coisas loucas lá, né? Letras, inscrições, todas escritas de forma esquisita, a música do jogo, aquela música do mundo principal lá da cidade do jogo, da Clock Tower, tocava ao contrário. Aquele cara que vende as máscaras, o Happy Salesman, aparecia toda hora durante o jogo, e que tem uma cara assustadora, inclusive, né, por si próprio. E é algo assim que realmente dá um certo medo, né? Porque Majora's Mask, comparado com Ocarina of Time, é um jogo assim com um tom muito mais pesado. Então é algo realmente muito, bastante propício pra isso, né? Então eu fiquei realmente impressionado, mas diz aí. Mas me conta aqui, vocês que jogaram, porque eu não joguei, eu vi só os vídeos, assim. Esse tipo de coisa não acontece no jogo normal, não? Tipo, parecer aquela cara daquele cara rindo, assim... Aquela estátua esquisita... Estátua foi a pior coisa. Então, ela aparece num determinado momento do jogo, mas eu não me lembro agora. Fala, Flávio. Que merda aquele negócio, cara. Sensação ruim, aquela merda daquela estátua. Aquilo aparece no jogo mesmo? Então, ela aparece sim. Eu não me lembro o ponto determinado que ela aparece, mas ela aparece sim, mas não naquela frequência que é o tempo todo, né? Que aparece ali em cima de você e tal... Ela só aparece em uma certa parte de alguma dungeon lá, que eu não me lembro qual é. Mas é algo, assim, bem esquisito mesmo, assim como várias outras coisas do Majora's Mask, né? Que tem uma aura, assim, bem dark. E ela fica te seguindo quando ela aparece, assim, no... Não fica te seguindo. É só, se não me engano, é só uma estátua pra você deixar ali, pra, por exemplo, resolver um puzzle de algum botão que, por exemplo, precisa alguém estar em cima do botão pra abrir a porta. Entendeu? É algo desse tipo. Então ela não fica te seguindo. E no jogo. E o cara colocou aquilo ali. Esse cara como... chef. Não. E aquilo ali é uma ótima ideia que o cara usou, porque a estátua é do capeta mesmo. Ah, eu tacava fogo na merda do cartucho, tá louco? Não, foi o que o cara fez. Isso. Pô, jogando lá essa merda, nas suas noites insones lá, tudo escuro no seu quarto, você entra numa sala e de repente aparece aquela merda daquela estátua, aquele só sorrindo, vai tomar banho. Não, é algo que realmente, assim, se você ficar muito obcecado, acaba te perseguindo também na vida real, realmente. Tem coisas assim que a gente acaba pegando de filmes que a gente assiste, coisas assim que a gente acaba, sei lá, ficar guardado na cabeça. Então, eu não duvido que essa estátua, assim, do Majora tenha mexido muito com a cabeça de garoto novo, assim, né? Que não conhece um pouco da vida e tal, então fica assustado com essas coisas. Até de gente adulta também, né, Eric? Eric também é outro que ficou bastante assustado com esse, não é? Pô, eu não vi todos, não, porque são vários, né? Acho que ele... Ele ficou com medo, né? São uns dias, foi, bicho. Não, mas... tem o lance do save... Eu acho que o save retorna, né? O save com o nome do garoto que morreu, né? Isso, aí vai mudando, né? Muda pro Ben, que é pro garoto que morreu, depois muda pra go away, alguma coisa assim, vai embora, coisa desse tipo. Ah, muda de novo ainda? É, vai mudando várias vezes. Ah, pô, eu nem vi depois. Bom, como eu fui, né? Como vocês já sabiam. Aí, engraçado que depois dos comentários, acho que foi Flávio que falou dos comentários, né? O primeiro, uma pressão danada, a história e tal, né? Ele, o cara que faz o post, pelo menos o post que você mandou, de um blog, né? No final ele coloca informações adicionais. The Legend of Zelda, Majora's Mask, é um jogo para Nintendo 64, veio logo após o Ocarina of Time. Tudo pra criar aquela, né? Aquele, isso aqui é um post sério, né? O Will vai lançar e tal. Então, o primeiro comentário é, first! Very first! Aí vai, daqui a pouco fui lendo alguns aí. E o cara usou uma cena de Ocarina of Time ali sem querer, pô. É, porra, mas é verdade, porque no final de um dos vídeos, quando o jogo trava, algo assim, ou quando o personagem morre, aparece a imagem do Link dormindo na casa dele. Então, tipo, nada. Isso no Ocarina of Time. Ah. Tipo assim, nada a ver, né? Então, acabou meio que quebrando a história pra muita gente aí que tava acreditando, né? Ah, é mesmo. Que nem o negócio dos Pokémons Unknown lá no Lavender Town, né? Que acontece no Pokémon Red, Silver, Red, Blue e Green. E na verdade os Unknown só surgiram na geração seguinte. Então é algo mais ou menos assim. Mas isso a gente vai falar pra frente, né? Sim. E o Marcos e o Talud viram? Então, eu não joguei esse jogo, mas... ele tem alguma ROM que pelo menos tenta simular os efeitos desse Majora Mask? O Pokémon tem que ter. Ah, cara, ele fez um... Pô, é verdade, lembrou Pokémon uma coisa tem. Interessante aí. É mesmo, já alguma ROM dessa, porque isso é hack, né? É meio hack com truque de edição, né? Com edição, né? Pra simular. Tem, eu acho dá que o Mario parece um hack. Ah, sim. Não, o próprio Zelda, aliás, tem um momento que ele anda sem solo, não é? Como assim? Se não me engano. Sem o... Ah, mas também no emulador, cara. No emulador o cara vai lá e manipula fácil, em tempo real mesmo, né? Então tem uma hora que ele anda sem piso, né? É verdade, tem várias coisas ali. Aí mistura muito com os debugs que o cara faz, né? Mexendo em Game Shark, coisas assim, e com a edição de vídeo. Agora, ROM, eu nunca cheguei a encontrar. E olha que eu procurei bastante na época. Hoje em dia, não sei. Eu vacilei aqui, realmente é mais fácil o cara tá lá, usar os recursos de emulação e tirar sprite, colocar sprite, substituir alguma coisa assim. Mas, pô, seria legal se o cara faz o creepypasta aí. Se não me engano. Soltar uma ROM, hein? Se não me engano, ele tava fazendo isso. É mesmo? É, tem um site, se você colocar no Google aí, youshouldn'thavedonethat.com, se não me engano. Faz de lembrar. É, então. Aí o. você entra no fórum lá, então tem realmente lá links do projeto dele. Ele diz que tinha uma data de lançamento, mas aí eu dei uma olhada no Twitter do cara que criou a história. E realmente, ele falou que deu uma parada no projeto. Qualquer projeto pessoal aí, geralmente, de algum cara que ele sempre para, né? Porque as pessoas têm vida, infelizmente. Né? Eu queria muito que a ROM fosse lançada, né? Até pra gente poder vivenciar essa experiência também, não ficar só assistindo o cara lá se fudendo no vídeo, né? Pô, legal. Aí o cara completar a lenda dele, ó, soltando uma ROM assim num canal qualquer, assim, sabe? Como se fosse o cara que tá andando na rua e joga assim uma coisa importante numa lata de lixo, assim, no topo, assim, pra que alguém ache. Pô, aí. É verdade. Mais assustador ainda. É o que eu ia falar, se o cara lança um creepypasta desse e lança a ROM, meu filho. Tô aí louco. Aí começa a tomar credibilidade. Eu não ia jogar nem tudo, mas começa a tomar credibilidade. Ah, cagão. O projeto até pra gente pensar, né? Pro futuro aí. No 1º de abril, de repente, lançar uma creepypasta com uma ROM editada de Super Mario. Pô, é boa. Combina com passagem secreta, viu, esse negócio? Já pensei nisso. É verdade. É verdade. E o... só tem cartucho, né, Rafael? Você. É o cartucho, é o amaldiçoado do Mario, do Majora. Tá virando uma série, isso que eu ia te falar. Tá virando uma série praticamente. Cartucho amaldiçoado de Mario. É porque CD não teria Nintendo, muita graça. Eu ia completar dizendo rapidinho, você é cartucho, né? É por causa até do lance físico, assim, eu nunca teria um CD maldiçoado, ia ser sem graça pra caralho. Assim, é verdade. PlayStation. É verdade. Ia ser sem graça porque ia ter muito loading, né? É. O CD é fácil de copiar, né, cara? O cartucho, o cara falar que se ouviu o cartucho assim, ele foi embora. É muito mais fácil ouvir um CD assim, porque sempre ia ter algum cretino pra copiar o CD, né? É. Ah, eu podia falar que o cara colocou o CD, aí logo depois o CD explodiu dentro do drive, né? E isso aconteceu comigo já. Isso, já comigo também. Vamos ter isso então. Essa é boa pra aquele passa mesmo. Né? Com todo mundo já explodiu o CD no drive, então. Já riscou de fora a fora o CD, fisicamente. Mas explodir não, né? Estilhaçar não. Mesmo não. O seu foi estilhaçou, Rafael? O meu ele estilhaçou, os pedaços foram todos pra dentro do drive, teve que abrir aquele negócio, foi um... It's a mess. Mas eu também bem Nintendo, né? Tudo. Mesmo. É, Mario, Pokémon... É, só da Nintendo mesmo, até porque a Nintendo ela usa esses personagens mais infantis, coisas assim, né? Então são bem pano de fundo para coisas mais assustadoras, né? E o... Por exemplo, se você pegar uma história do... Fazer uma história assustadora do Sonic, não tem como, porque o Sonic já tá assustador hoje em dia, do jeito que a gente tá vendo, né? Aqueles olhos verdes, você vê praticamente que é a Reagan do Exorcista, né? E o Arizonic? Oi? Fazer uma creepypasta de Resident Evil vira redundância, né? Também. Não sei se ia funcionar. Também tem isso. É. E o Air Sonic lá também, né? Que é o pior de todos. Ah, o Sonic Lobisomem? É. É, ainda tem esse também. É, os criancinhas se cagavam de medo. Nós estamos falando aqui, então, estamos todos admitindo que a coisa mais assustadora são coisas pra assustar criancinhas, é isso? Isso, porque todos somos criancinhas dentro de nós. Não, é ridículo. É, mas é algo que, assim, é algo um pouco... O Majora's Mask, por si próprio, não é algo, assim, muito recomendado pra crianças jogarem. Porque tem umas coisas muito sinistras lá. Mas... E psicopatas também. Psicopata que é aquele cara que vende as máscaras, como sempre. Eu vou colocar uma foto gigante da cara dele no post pra todos admirarem ali e ver se conseguem dormir depois de noite. Coloca um vídeo com a Snoopy. É. Também tem, com a música tocando ao contrário do... E mixada com o Suicide Mouse. Bem, e pra fechar essa parte do Majora's Mask, então, realmente a história ganhou grandes proporções. O cara foi postando vários vídeos lá, o tal do Jaduzable, que é o perfil do bicho que inventou isso. E ele tinha realmente esse projeto, ele estava anunciando esse projeto de jogo que, se não me engano, prometia reviver essa experiência. Todos os jogadores reviveriam essa experiência pessoalmente. Né? Não seria, eu, se não me engano, não seria um home hack, seria um jogo assim, baseado no Majora's Mask, mas seria criado numa plataforma diferente, numa engine diferente para computador. Mas ele parou com o projeto por enquanto, está no intervalo, então vamos aguardar aí do que vai surgir. Talud, você viu essa parte aí do Majora's Mask também? Se cagou de medo? Como é que foi? Eu vi, mas foi faz tempo já também. A ideia da máscara lá, movendo assim, né, com o olho piscando e tal, é terrível, né? Mas eu não sei se você também, não. Porque na época havia muito vídeo de terror. Somos dois. Você colocava aquele vídeo lá de terror no final, o grito... É, você foi o que se assustou só com os gritos, né? Só com os esporros. A atmosfera do vídeo, assim, não chegou a te deixar apreensivo, não, né? Não, no vídeo do filme passa, não. Mas o terror, sim. Ah, sim. Se bobear, o Talud tem no... O wallpaper do computador dele é aquela garota do corredor com a boneca na mão, né? Não, é Range, serve? Ou a Reagan. Nossa, é a Reagan, é a verdade. Ou então o Capitão Howdy, aquela cara que aparece lá em alguns momentos do filme do Exorcista. Aquela cara me deixou muitos dias sem dormir, mas... E a pergunta que eu fiz aquela hora, o que assusta então é porque é coisa de criança? Que é bonitinho, fofinho exato. É claro, porque é a última coisa da qual você espera ter algo diabólico ali, né? Exatamente, é o contraste tipo. Achei que é porque crianças fossem assustadoras. Vocês jogaram Fantasma Agora, cara? Vocês jogaram Fantasma Agora? Eu joguei um pouquinho, não cheguei a terminar, mas cheguei na quinta fase, depois da cena lá do estupro lá. Ah, sim, no quinto CD, né? E eu não acho tão estupro assim, eu não acho uma cena tão forte, mas... Não. A mulher é abusada, mas também não é aquilo que falam. Nossa, a mulher foi arrombada, destruída, acabada. É. Não chega a ser isso, né? Não é não. E... que eu joguei... Não, o que eu ia falar, não. Só porque eu ia falar, porque... Nunca iriam fazer um creepypasta de Fantasma Agora, por exemplo. Fantasma Agora é o creepypasta humano. Humano não, né? Em forma de jogo. Não, pô, tem uma cena, logo no início, não sei se você lembra, logo no início ela, enquanto você ainda tá naquele esquema bem adventure, só clicando e tal, e aí vem uma cutscene rápida, na sala de jantar tem um espelho grande, e se você clicar no espelho, ela dá uma olhada no espelho e aí rola uma animaçãozinha e entra uma música na hora, porque o jogo fica sem música, né? E... Nessa hora, ela olha, leva tipo 15 segundos olhando, né? Aí o cenário é parado, vocês sabem, aquele estilo de câmera, né? Da época de Alone e tal. E aí, você não entende. Aí você clica de novo, olha. Aí, pequenininho, o reflexo do quadro, né, cara? O reflexo do quadro é outro. Tem um quadro, né, que tá no fazendo parte do reflexo, o espelho é bem grande, aí o reflexo é outro. Só que é só no momento que a cabeça dela sai, né, do quadro ali. Esse que é a melhor coisa, né? O terror que você consegue apenas no detalhe, né? E tem uma cena que você entra, não sei, eu acho que você chegou aí, Rafael, talvez lembre, que você entra na garagem e tem um gato, né? E você na exploração, o gato dá o velho susto clichê mesmo, né? Pulando e tal. Porra, colega em casa, bicho, nessa época aí, eu sentava do lado, o load no capítulo ali, pertinho do lugar. E aí, ela, devagarzinho, só pra ver 3-4 pessoas assim, tomando susto mesmo. É sagrado, é garantido mesmo. Espírito de porco, porco, cara. Só pra ver os outros tomando susto, né? É. Eu também já dei susto na minha mãe jogando Resident Evil 2, quando vem quando alguma, tem uma parte que os corvos quebram a janela e saem atacando o seu personagem. Começa aquela música desgraçada toda. É um esporro do caramba na televisão. Acabei dando um susto na minha mãe que tava passando na hora, acabou me xingando, mas enfim, foi legal, foi engraçado. Mas então só dá Nintendo em creepypasta de game, é isso mesmo? Só dá Nintendo. Só dá Nintendo, agora então é Pokémon, é isso? Que é o que mais tem creepypastas, né, o que mais tem histórias, teorias, por exemplo, aquela que o Ash tá em coma, o Marcos conhece bem melhor essa teoria, não é? Tem toda uma teoria psicológica, né, que o Ash tá em coma, né, e tudo que a gente vê no desenho é como se fosse uma alucinação, né, cada personagem seria uma necessidade psicológica dele, é bem complicada a teoria, a pessoa que fez isso é genial, mas é muito legal. Isso não é muito genial, né, isso aí foi roubado da ideia do Ursinho Puff, pô. Ursinho Puff? O quê? Como assim? Vocês não conhecem a história do... de que são aqueles bichos, que eu não sei se vocês já notaram. Pô, acabei de confessar que eu assisti o Ursinho Puff. Já se acusou, mas agora vai, né? Gravado em 2 computadores, né? Em backup já, vai lá, continue. Todos eles são, a maioria deles, pelo menos, é de pelúcia, assim, né? Então a ideia é que eles são, na verdade, partes da personalidade do moleque lá que interage lá com eles, né? Que o Puff, ele é ladrão, né? Ele rouba mel, tal. O burro lá é depressivo, né? O outro lá, o leitão lá, ele fala pra caramba, ele é hiperativo, tal. Então, tipo assim, seriam partes da personalidade do moleque lá que estão se manifestando em forma de bichinhos, né? Dessa eu não conhecia. Outra teoria também do Pokémon que eu ouvi falar é que, na verdade, o Ash que seria o vilão. Ele que acaba com todos os planos do Gary, entendeu? Algo assim desse tipo. Eu não cheguei a parar pra ouvir muito bem essa teoria, mas é algo que gera assim muitas histórias da série Pokémon. E uma das mais famosas... Oi, uhum. Oi, Flávio. Essa é outra que é uma cópia também, né? Copiou aquela ideia lá que o Mestre dos Magos, que é o vilão da Caverna do Dragão, né, pô? Essa lenda era muito legal. Então, mas essa aí que vocês estão falando, do Ash que na verdade era o mal, o outro era o bom, isso é meio copiado lá daquela história de que o Mestre dos Magos era o rei dos capeta, eles estavam no inferno, né, na verdade queria ajudar eles a sair, né, essas viagens aí de nego noiado. Dizem que o final da Caverna do Dragão era bem dark, vamos dizer assim, e por isso que eles tiveram que, meio que, não foi aceito o roteiro original, Isso mesmo, vendo falando desse negócio e na verdade isso é balela, né, pô? A aplicação do roteiro original já tá na internet aí há muito tempo. Tô inventando esse papo aí. Mas essas do Pokémon estão parecendo muito cópia de outras. Outras, vamos dizer, creepypastas de outras coisas, né? Todo mundo vai pegando um do outro, né? Vai colocando novas ideias e tal, né? Mas é um. A do Ash, assim, fala que ele matou. Ele acaba matando no Sentiente o Nidorino do Gary, se não me engano. Ele matou? No combate, né? Aham. Navio. No jogo. Aí ela, como não teve tempo de recuperar ele, levar ele atrás do Pokémon, ele acaba morrendo. Aí o Gary pergunta pra ele: lembra aquele Pokémon lá? Não tem mais ele. É uma coisa assim, mais ou menos. Horrível, né? Se você inverter totalmente o ponto de vista da situação, você tá controlando, na verdade, um grande filho da puta, né? Verdade, cara. Mas assim, eu não consigo ver esse negócio assim tão... Mas eu pergunto mais. Tipo, em Pokémon, cara. Não pode, pô. São bichinhos fofinhos, eles nunca morrem. O cara vai lá, chega lá, vai, Pikachu, dá um choque nele. Aí o bicho fica caído no chão, mas não morre, pô. É, eu lembro. É, porque na verdade, quando o Pokémon. Quando o Pokémon cai, né? A inscrição do jogo é que tal Pokémon fainted, né? Desmaiou. Ou caiu, alguma coisa assim. Não fala que ele morreu, né? Então eu lembro que quando eu entrei. Há muito tempo atrás, quando eu joguei no Game Boy Color, o Pokémon Yellow, e quando eu cheguei em Lavender Town, eu realmente fiquei impressionado, porque eu nunca tinha parado pra pensar assim. É, que os Pokémons podem morrer, ou que eles podem envelhecer, coisas assim. Então. Aquela cidade lida com algum tema assim que as pessoas não esperavam no jogo. E que serviu como pano de fundo pra o cara fazer essas loucuras aí, que foi essa creepypasta do Lavender Town, né? Inclusive tem uma creepypasta, não sei se vocês já viram, de Pokémon, em que é também um cartucho esquisito, né, pra variar, em que você pode matar os Pokémons, né? Eles morrem oficialmente, assim, vamos dizer. Mas como é que é depois que eles morrem? Aparece, sei lá, caveira no meio do lugar? Como é que é? É, diz que aparece. É sugerido isso, né? Que ele não aparece morreu, mas é sugerido através de mensagens. Aí vem o Datena e fala: morreu o Pokémon. Aquela imagem. Imagem. Ele morreu. É, mas aqui, você não mandou um link sobre isso? Acho que eu vi esse, um cartucho versão terror black. Cara, é, deve ser. Também. Deve ser coisas diferentes, enfim. Tem o Pokémon Terror Black também, que aí é um cartucho assim que existe, esse existe em um marrom desse jogo, um hack, que aí você controla o personagem passando por diversos corredores, e aí os Pokémons entram os Pokémons unknown e começam a colocar mensagens assim, live now, coisas assim desse tipo, e que já é uma coisa bem esquisita de assistir. Que dirá de você poder jogar, né? O que eu acho mais interessante, assim, em Pokémon, é que, creepypasta à parte, se vocês forem analisar os jogos, né, os bugs que a gente consegue encontrar, os próprios bugs já são meio que creepypastas, né? E são reais. Por exemplo, um que eu vou citar, o Missinho, não sei se é assim que fala, que é um problema lá, um bug do jogo, em que aparece um Pokémon lá totalmente desfigurado, parecendo um monte de pixel. Parecendo uma peça de Tetris, inclusive, né? E é um assunto bastante procurado, inclusive, nas pesquisas do site secreto, que a gente pode estar abordando aí mais pra frente, né? E tem a Glitch City também, não é? Isso. Esse, inclusive, já foi, né, abordado. Acho que é uma das primeiras matérias do blog, 2008. É, eu sempre quando leio lá, não sei porque, eu lembro da Last City do Sword of Vermilion. Não sei porquê, mas enfim. Olha aí, só, hein? Eu não sei porquê. É outro jogo assustador também. E esse do Pokémon, do Terror Black, também é algo assim que deixa cabuloso. Mas o negócio pega mesmo quando falam do Lavender Town. O negócio assim, eu lembro de ter surgido no ano passado, e aí surgiu o post de um relatório falando de possíveis patologias que as pessoas que tinham se manifestavam após jogar aquela parte do jogo, as primeiras versões do cartucho, e aí elas tinham como dor de cabeça, irritabilidade fácil, ficavam malucas, ficavam doidas, né? E aí o problema que tinha acontecido realmente foi no caso da música de Lavender Town, que segundo boatos, o Junichi Masuda, que colocou lá algumas frequências na música do jogo, justamente com o intuito de tornar aquilo uma experiência mais assustadora e consequentemente todos esses sintomas que acabaram causando nas pessoas. Aí vem um cara, né, uma pessoa tipo Cosmonal, que é obcecada por áudio e coisas assim, pegou o cartucho, jogou por muito tempo e aí depois decidiu gravar alguns minutos, alguns vários minutos, 10 minutos da mesma música maldita lá de Lavender Town e reproduziu no computador em WAV e rodando num espectrômetro, que é um aparelhinho que analisa todas as frequências de áudio e coloca na tela de forma gráfica. Se eu estiver errado, Eric, por favor, me corrija. É isso mesmo, é isso mesmo, né? Ainda bem. De espectro. Isso, espectro. Enfim, o cara analisou, e descobriu algumas coisas assim bem cabulosas, mas logo depois ele morreu. Ele morreu! Rafael, a música. Rapidinho, a música, ela é do. Ela é original, é? Aquela música que tinha o. Que tinha o. Sei lá, tinha uma ilustração no analisador de espectro. Ela não. É original do jogo, não? Não, calma aí que a gente não. Vai chegar lá. A música de Lavender Town é do jogo. Aquela musiquinha lá tá lá no jogo normal. Aí quando o cara pega, o amigo encontra o cara morto, né? Resolve entrar no computador dele, porque hoje em dia todo mundo faz isso, né? Quando perde um amigo, a primeira coisa que a gente vai fazer vai lá no computador dele pra xeretar o que ele tinha e tal, os arquivos, senhas e tal. E aí o cara viu esse vídeo, né? Ele na verdade, ele pegou o áudio, né? E viu um aviso do amigo pra rodar no Spectrum e coisas assim, e gravou o vídeo no YouTube, gravou o vídeo e jogou no YouTube. E o resultado que a gente tem é esse, por volta de 10 minutos de vídeo, 9 minutos de vídeo, a gente tem algumas imagens de um Pokémon fantasma, né, que na verdade não é nenhum daqueles Pokémons fantasma, é um sprite assim, diferente no espectrograma que aparece, naquela parte de Lavender Town. Na verdade é o sprite do fantasma em Lavender Town, desculpa, gente, foi mal, pega na minha mão. Mas o... E aí é aquele sprite do fantasma que aparece no jogo, lá naquela parte de Lavender Town, quando você tá lá no Pokémon Center, lá que é a espécie do cemitério dos Pokémons. E também aparecem uns Pokémons Unknowns, né, que são aqueles Pokémons que tem cada letra do alfabeto, dizendo Live Now. E esse tipo de coisa, assim, assustou muita gente, mas na verdade não é assim, né, que é o negócio, porque na verdade você pode pegar uma música, né, uma imagem e converter para sons. É, assim como os sons podem ser convertidos para imagens através do espectrograma. Então foi isso que basicamente o cara fez e colocou lá no YouTube, assustando muita gente, pegou os sons e mixou junto com a música, né? Tanto é que antes de você ver as imagens, você acaba ouvindo alguns sons, tipo, nada a ver ali, que não pertence à música original e que não tem no... Né? E aí... aparece ali, as pessoas ficavam assustadas e não percebiam que aquilo, na verdade, foi uma coisa fabricada. E aquele post lá no Passagem Secreta, gigantesco, que ainda assim um monte de gente lê e continua lendo até hoje, não sei de onde vem tanto interesse nesse negócio, mas o pessoal continua lendo até hoje, e aí eu fiz o contrário. Eu peguei a imagem do saudoso Alborguete, amigo de todos vocês aí, e coloquei numa música do Super Mario, ou seja... Né, eu posso muito bem chegar, pegar uma história e dizer que o Alborguete estava lá no som do Koji Kondo há 25 anos atrás. O que também não tem nada a ver, né? E isso acabou gerando interesse de muita gente e tal. Muita gente acredita na história até hoje, até ler lá o post, lá muitos comentários que dizem que acreditavam na história, ou que tem medo daquilo, que tinham medo do que eu escrevi, não sei porquê, porque eu não quis assustar ninguém. Ou que tinham medo do Alborguete, né? Eu também tinha medo do Alborguete. Mas é algo assim, realmente, foi algo muito bem elaborado para deixar as pessoas encabuladas. Vamos começar então a debater esse negócio, porque eu já falei demais também. O Marcos, você chegou a comprar essa história no começo? Chegou a acreditar nesse negócio? Qual a conclusão que você tira disso? Então, foi até, né, coisa de, acho que um ano antes da postagem, a gente tava conversando, acho que pelo Twitter... Sobre esse caso aí de Lavender Town, né? E acho que eu vi um post, né, detalhando toda a parte, né, das pessoas, né, que morreram, né? Tem todo um histórico lá, né, de problemas médicos, né? E da versão 1.0 que saiu, original, e depois a Nintendo lançou a versão 1.1 com essa diferença no áudio, mais uma ou outra diferença. Aí depois que veio o post que eu fiquei com mais interesse, né? E aí a gente pôde debater mais esse assunto. Mas qual a conclusão que você tira? Você acha que realmente, por exemplo, tem a parte dos sprites também, né? Alguns sprites escondidos lá. Você acha que eles de alguma forma existem? Ou se essa música de certa forma sofreu alteração? O que que tu acha disso? Ou você acha que é tudo uma balela mesmo agora que... Então, é que nem um comentário que eu fiz lá na matéria mesmo. Eu acho que essa creepypasta Lavender Town, acho que ela funciona, né? Um tanto quanto crível, porque ela pega alguns elementos reais e meio que aumentam, né? Ou exageram, né? E inserem outros elementos também falsos, né? Por exemplo, né, realmente teve a versão 1.1 desse cartucho. A parte, vamos dizer assim, de sons binaurais, né? Isso. Isso daí é real, é uma pesquisa real. Não que, né, é real no jogo e daí matar a pessoa, mas é tudo base, né? Que dá pra se usar pra tornar a coisa mais crível, né? E tem outros elementos. Essa parte gráfica ainda não cheguei a analisar muito, não. É mais no áudio, né? É verdade. Mas tem umas coisas bem interessantes. Mas, é verdade. Né? E bem lembrado também, que eu esqueci até de descrever, dos tons binaurais, né? Que seriam desculpa pra causar a morte no, nas pessoas. Tem um programinha que se baseia nisso, que é o iDozer. É esse o nome mesmo. Que aí ele promete, assim, trazer sensações semelhantes a algumas drogas conhecidas por aí, através só de som. Você pega um headphone, coloca e fica ouvindo um monte de chiado por um certo tempo, e aí você, a princípio, sentiria a sensação descrita lá que o aparelho tá colocando pra você. Por exemplo, tem o som lá da maconha, tem o som da droga do sono, enfim, várias coisas assim. Eu usei esse programa há uns 5 anos atrás, só por brincadeira mesmo, pra testar. E a única coisa que eu senti foi vontade de tirar o fone de ouvido. Agora, só fechando parênteses mesmo e voltando aqui à questão, Flávio, você acreditou na história? Ficou com medo? Como é que foi? Você ficou apreensivo, cara? Cara, na verdade, não. Mas porque quando eu joguei Pokémon Yellow e foi no celular, então não tinha som, não tinha nada. Eu percebi, assim, que falava de Pokémons mortos, que tinha os túmulozinhos, mas eu não conseguia associar com a música. Quando eu fui ouvir a música, vocês já tinham entregado a rapadura lá no Passagem Secreta, aí já não tinha segredo, não. Mas me conta aqui uma coisa. Essa parte das imagens, como é que é esse negócio de inserir uma imagem no espectrograma da música? É porque, Conjonal, você quer explicar isso? Pode ser. Eu tinha só uma pergunta antes, rápida, que é... Sim, diga aí. Só a Lavender Town, ela, em algum momento, é da ROM original, é do Game Boy, não é isso? Isso. Eu nunca joguei Pokémon, então. Em algum momento é da ROM original mesmo? Aquela que tem no espectrograma? Não. Aquilo nunca, ali. Nunca é, né? Certo. Não, o cara manipulou. O cara pegou da ROM original a música, beleza, do Lavender Town e fez um. Mixou lá os sons do espectrograma em cima da música. Beleza. Segundo, mas nunca eu li, da ROM. Tem que ser da ROM japonesa. Não. A ROM 1.0 japonesa, que é a que dá. Que, né, supostamente mata pessoas, né? Não, mas aí se pegar essa ROM, o cartucho original, e colocar no analisador de espectro, não vai estar lá o fantasminha, não, não é isso? Não, até porque se você prestar atenção, os sons que o. São bizarros, exato. É, os sons que são bizarros, não tem nem como o chip do Game Boy fazer aquilo. Não, era só pra confirmar que eu lembro que o cara morreu e tal, eu não lembro se era. Como é que ele pegou no HD, né, do cara lá o arquivo e tal. Aí eu só confirmar, porque lembra que Flávio perguntou em algum momento lá atrás, né, sobre se o cara poderia fazer isso, né, realmente, no caso ainda do vinil, né, reverso, né. É claro que ele pode fazer um easter egg dessa, numa boa, né, e deve ter muita no vinil, como o Rafael citou, né. Eu acho que o cara morreu de tédio, que é uma música chata do inferno. E curiosamente eu até achei interessante, mas isso é outra história. A do Lavender Town achei interessante em que sentido? Rapaz, tem um trecho assim que é interessante, tem umas dissonâncias, eu não lembro bem não. É uma música meio doidona mesmo. É, mas assim, não é tipo Crazy Taxi que... Crazy Buzz, porra. Crazy Buzz, ah tá. Que ali não, tem, não é nada mesmo, mas assim, completando, então não é, pronto, né, não é da... Por que, Flávio? Poderia ser. Não existe. Né, pronto. Mas o cara poderia, né, é capaz de ter alguma música que tem um ruído em algum momento, e que se a gente hoje, por causa da facilidade e por causa da possibilidade do áudio digital, você ter um gráfico, isso não era possível antes, né? Um gráfico fixo não era possível na era analógica, né. Hoje a gente pode, ver a música do início ao fim. Oi. Entendo que você pode ter um smile ou alguma coisa assim, mas não uma imagem mesmo. Pode. É que, às vezes, se você pensar, o lance do áudio e vídeo digitalmente tem uma proximidade incrível. Por exemplo, o blur, o efeito blur, todo mundo faz no Photoshop, no Photopaint, etc. Ele é, o mesmo algoritmo dele faz um reverb, que é um eco, né? Pra quem não... Que é um eco no áudio. Né? É o mesmo algoritmo. Você tem o mesmo algoritmo de um blur. e ele vira um reverb, matematicamente idêntico. É o mesmo tipo de manipulação do sinal digital, né? É o mesmo algoritmo, ou seja, é o mesmo cálculo matemático, né? Que faz aquele efeito de blur, né? Que todo mundo que é blogueiro normalmente usa ali em algum momento. E aí, no áudio é o mesmo algoritmo. Ou seja, muita coisa, muito efeito que quando você vai lá no seu editor de imagem, né? Aqueles efeitos todos lá, muitos algoritmos ali se repetem mesmo, é curioso, no áudio. É, legal. Serve pra alguma coisa no áudio. É, por exemplo, um blend, né? Blend que vai se repetindo. Obviamente um delay, né? Aí meio grosseira a comparação, mas dá pra entender, né? Um delay, né? Um eco daquele. Né? Você usar um efeito de blend, né? Que vai repetindo e colocando a imagem mais pro fundo e tal. Mas não, no caso do blur, ou seja, diga. Se eu usar meu Media Player pra abrir uma foto, eu vou ouvir alguma coisa, é mais ou menos isso? Não, porque o Media Player executa, né? Ele ia interpretar, ia ser bizarro. É possível, né? Mas aí ia ser bizarro demais. Mas no analisador de espectro, você pode ver várias. É igual ficar olhando nuvem e tem um urso ali, tem um Pokémon ali, tem. É a mesma coisa. Né? Então, como o Rafael falou, e Rafael fez o lance reverso. Foi bem legal esse post, eu lembro que Rafael fez o reverso, né? Colocou a imagem, né? Desenhou no analisador de espectro. E executou, não é isso? Aí pronto. Oi, diga. Eu tava pensando em colocar a cara da Reagan do Exorcista, mas aí ia assustar as pessoas, então eu coloquei o Alborguete mesmo. Alguém ia se matar depois. Mas então, igual o cara que fez o reverso e deixou de propósito, como Humberto Gessinger fez lá, o produtor dele fez no disco lá, ele teve a ideia de fazer um easter egg de propósito, o cara pode fazer numa boa no avisador de espectro aí. A gente usa esse negócio de analisador de espectro quando tá finalizando a música, pra ver se tem grave demais, né? É olhar visualmente pras frequências. E aí, se manipular, como qualquer que todo mundo sabe, no computador, tem essa facilidade. Ou seja, isso não existia antes, né? Do digital, era impossível fazer esse tipo de coisa. Impossível. Só com aparelho mesmo, aquele negócio gigante que você compra por R$5.000. É, mas eu acho que pra ficar o gráfico todo, aí teria que desenhar. Essa coisa em tempo real que a gente vê na tela, assim, né? Muito complicado, entendeu? Só mesmo com. Tá no bit, né? Representado por bit. É, porque aquilo ali envolve uma sequência de cálculos. Eu lembro que eu estudei isso, né? Eu fiz um curso de telecomunicações, hoje em dia não serve pra muita coisa, mas eu fiz um curso de telecomunicações técnico que eu aprendi a série de Fourier, que é basicamente isso. Você transforma os valores da frequência em diversas outras coisas que depois você representa graficamente. E só pra você pegar cinco estados de uma frequência, cinco momentos de uma frequência, são duas folhas de cálculo. Então isso é basicamente assim, sem um computador, sem o auxílio de computador mesmo, é algo impossível, né? Que é bem legal. Isso que você falou. Legal. Você fez, eu não lembro, você fez o inverso mesmo, né? Você colocou uma. Isso, uma coloquei, imagem, coloquei o Alborguete lá na música do Mário. Ah, na do Mário, pô. É, não me pergunte qual o Mário. Mas respondendo também a pergunta do Flávio, isso realmente é. Dá pra se fazer com facilidade hoje em dia. Tem um artista que é um artista, se não me engano, britânico, de música eletrônica de dorgas mesmo, assim, bem experimental, que é o Aphex Twin. E ele colocou a cara dele em uma das músicas, no final de uma das músicas de um single dele. Aí, pronto. E tá lá no post também. E é uma cara, assim, feia bagarai. Aposto que a pessoa que, sei lá, descobriu isso pela primeira vez, viu que... É mesmo, um susto da porra. Outra coisa relacionada com games, não com games, mas com games, é que no Portal 2, uma das faixas desse jogo, uma das músicas desse jogo, um dos sons, aliás, de uma parte específica lá do jogo, se você gravar e rodar em um outro analisador, que não é um espectrograma, é um outro analisador de frequência, se não me engano, de televisão, vai colocar uma mensagem lá direcionando para algum site que eu também não me lembro agora. Mas coloca algumas mensagens, enfim, a Valve é louca, né? Legal. Por easter eggs e coisas assim. Então você pega esse som e traduz para um outro tipo de linguagem, né? Que é uma outra representação dela, e ali mostra uma mensagem também, que é um exemplo recente em videogame, que é no Portal 2. Então isso é fácil de fazer, Flávio. Isso aí qualquer imbecil pode chegar, qualquer imbecil que nem eu pode chegar e pegar e colocar lá. Entendeu? E foi o caso do cara do Lavender Talk que colocou isso de uma forma tão glamourizada, tão elaborada, que aí muita gente nem parou pra pensar, pô, tem algo de errado, não está certo nesse negócio aqui. E foi por isso que eu, cara que eu insisto que o cara que ouviu morreu de tédio. É, pode ser. Talude, grande Talude, o que você achou deste caso? Você acreditou na história quando viu pela primeira vez? Porque eu lembro que lá na Segredos e Rumores essa história veio primeiro e tal. Aí eu lembro que eu também entrei no tópico lá e escrevi esse negócio, mas nunca tinha aprovado, né? Você comprou essa história no começo? Como é que foi? Eu lembro que no começo eu comprei a história, assim, né? Que tinha acreditado, mas depois vi e percebi que tem um pequeno erro na história aí. Qual? Tem os Unau, sabe? Os que são usados. Uhum. Pra Ledra, eles são da segunda série, parte de Pokémon. São. Porque os primeiros Pokémon, primeiro tiveram do Red Blue Green, né? O tal do Green, né? Que não é bem Green, né? Sim. Depois teve o Yellow. Aí eles aparecem no Gold Silver, né? O Zunau. Aí é um problema, né? Que o cara esqueceu de pensar nesse fator. Lembro que na época eu comprava esse tipo de Pokémon e quando vi o Zunau achei muito legal porque ele fazia letras e tal. É verdade, um errinho, é um pequeno errinho do cara lá que criou a história, né? Que é bem depois. É verdade, é verdade. Esse é o erro de continuidade da história, de certa forma. Também tem outra lenda urbana, né? Pra gente fechar essa questão das lendas urbanas das creepypastas, a gente também tem essa lenda urbana, assim, que surgiu muito antes da internet, se não me engano, que é a do arcade Polybius. Alguém aqui já ouviu falar nesse negócio? Eu já. Ah, bom, pensei que o Grilo que ia me responder. Fala aí, Marcos, então, do Polybius aí pra gente. Esse arcade, né, eu falava Polybius ou Polybius, enfim. É, deve ser Polybius. É, eles falam que é um arcade, né, misterioso que surgiu, né, em poucas casas, né, de arcade nos Estados Unidos, famosos fliperamas, né. E segundo essa lenda, fala que foi inserida por agentes, né, do governo americano, né, pra fazer testes, né, no pessoal que ia lá jogar, né? É um arcade que sempre, né, um lugar onde tinha esse Polybius, sempre tinha pessoas, né, de preto, né? E sumiam da hora à noite, né? De repente, no outro dia você ia lá, não tava mais lá o arcade. É bem interessante essa lenda aí. É verdade. E as pessoas que jogavam diziam, né, que logo depois de terem jogado o jogo e ficaram muito viciados naquele arcade, elas acabavam demonstrando outros sintomas também, de uma tendência suicida, passavam mal, dor de cabeça, ficavam vendo imagens na cabeça, coisas desse tipo. E é um arcade, assim, que é uma lenda também, já surgiu em revistas de videogames. Só existe uma foto desse arcade até hoje, que também não se comprova ser manipulado ou não, o que é bem provável que seja. Porque é um arcade que surgiu e logo depois sumiu. É um shooter que é muito semelhante a Defender, que aí você controla um ponto no meio da tela e atirando para vários outros inimigos. E aí vai manifestando todos os sintomas dos jogadores, vai aparecendo mensagens subliminares no jogo, e foi produzido por uma empresa alemã que significa possui um nome que significa, traduzindo, indução dos sentidos. Indução não, repressão dos sentidos. Né? Ele quer acabar com todas os sentidos dos jogadores, com todas as sensações deles. E parece ter sido realmente um projeto do governo, que os agentes do FBI iam lá, coletavam dados e tal, e coisas desse tipo. Quem mais que disse que ouviu falar nesse negócio? Eu. Ah, fala aí, ô Talude. Então, é o que eu vi do Polybius lá, que o nome dele foi Políbio, né? Isso. Era o historiador que inventou uma criptografia. De criptografia, essa que era a ideia, né? Uhum. A foto do gabinete tá no Clove, né? Tem uma foto dele no Clove, inclusive. E ele foi lançado em 81, né? Imagina. O Atari tava em alta em 82. Não, 82 teve a quebra dos videogames, né? Uhum. Mas e aí? Tinha amnésia, insônia, vendo o que pede aqui, né? Pesadelos, terrores noturnos. E um cara fez um jogo, uma versão, né, pra jogar. Imagina. Você tinha uma tela lá de debug onde você ativava os efeitos, né, insônia, né, pesadelo, insanidade, enfim. Pô, podiam fazer algo assim ao contrário, né, por exemplo, eu quero um videogame que me faça dormir, aí eu tô com insônia, eu coloco lá o modo de dormir, né, o pessoal também só pensa em maldade também, sacanagem. É, lenda urbana, né? Eric, eu fiquei sabendo que você tá procurando essa máquina no eBay nesse exato momento, isso é verdade? Pô, quase isso, bicho, porque eu fui olhar na pauta quando você falou, eu tava aqui, ué, Rafael não colocou isso na pauta, Polybius. Meu Deus. Polybius. Aí eu vi aqui que tá aqui, pô. Tudo... É, não perco em breve um Cosmic Cast sobre Polybius, tá bom? Um box, pô, né? Polybius, foi mal, gente, desculpa. É, porque o Polybius, né, é algo assim antigo. É bem antes da internet essa lenda. Inclusive tem no episódio dos Simpsons. De quanto? É, isso que eu tava vendo na Wikipédia mesmo. É, então. É de 81, deve ter surgido essa lenda já naquela época. Então tem um episódio dos Simpsons que o Bart joga esse jogo, né? Ou então tá lá presente, lá no Barra do Morro. Tá do lado, acho. Ah, tá lá no background. O arcade isso, tá lá. Isso mesmo. E tem outras referências também, hoje em dia. Legal. Então a internet, ela só impulsionou essa lenda. Agora... É muito provável que ela tenha surgido anteriormente. Então ninguém chegou a pegar, fazer o vídeo do gameplay. Hoje em dia deve dar pra fazer isso, né? Com muita facilidade, mas... É algo assim um pouco mais xoxo, né? Mas é algo assim que mostra os primórdios de que esse tipo de coisa, de criar uma lenda, de criar uma história assim pra assustar relacionados a games, é algo assim bastante antigo. E histórias assustadoras relacionadas a games, eu acredito que todo mundo tem aqui. Então chegamos à parte mais assim... bizarra e mais realista do nosso podcast, que a gente vai contar as nossas histórias, mas meu Deus, quem será que tá fazendo isso? Viu? Já começou a ficar possuído esse podcast, mas a gente vai contar nossas histórias relativas aqui a contos assustadores pessoais, né, nossos momentos assim que as coisas ficaram pretas. Quem vai começar aí? Quem gostaria de começar compartilhando aí? Isso aqui é tipo Alcoólicos Anônimos agora. Quem vai começar compartilhando a sua história aí? Oi, meu nome é Cosmonal. Eu estou sem me assustar com videogames. Não, mas então... Então, Flávio, começa aí. Conta a sua história cabulosa, assustadora, sobre games. Não gays, mas sobre games. Eu não tenho nenhuma assustadora sobre gays, graças a Deus. Mas... Tudo coisa boa, né? Só coisa boa, só coisa legal, meu. Mas falando sobre games aqui, eu joguei pra caramba mesmo, foi o Diablo. Né? O nome do jogo já ajuda pra caramba, né? Adoro esse jogo. E depois, assim, quando eu peguei esse jogo, chegou pra mim, cópia piratona, assim, mas eu comecei a jogar, achei legal aquele negócio, né? Uma espécie assim de um RPG action, alguma coisa assim, né? Você vai evoluindo o personagem. Achei maneiro aquele negócio. E fui jogando, cara. E comecei a jogar e meu monitor começou a dar uns estalos esquisitos, assim. É, monitor de tubão ainda, começou a dar aquelas rajadas, né? Aí a imagem apagou, né? Então eu, como técnico eletrônico, fiz o mais óbvio. Meti um tapa nele e ele voltou a dar imagem. Você estudou pra aprender a dar tapa, né? Monitor. Você estuda pra saber onde dar o tapa, entendeu? Ah, muito bem. E é melhor não falar muito, que pode ter algum cliente meu me ouvindo uma hora dessa. Mas, bom, como eu dizia, tava lá jogando tranquilamente. Aí o monitor começou a pirraçar mais. Começou a apagar mais vezes, né? Mais vezes, mais tapas. Em um determinado momento eu tô tranquilamente jogando e de repente sobe aquela fumaça. O monitor pegou fogo, cara. Minha reação mais óbvia foi catar o monitor e jogar no gramado de casa rápido antes que pusesse fogo na casa, mas o monitor pegou fogo jogando o Diablo. Você levou até o quintal o monitor pegando fogo. Pegando fogo, arranquei do computador, saí correndo com ele e joguei no meio do gramado. Fogo tá pegando fogo. Cara, vem um creepypasta aqui, vai lá, continue porque. Vai lá. Bom, né, aí bateu aquela cisma e tal, aí no dia seguinte eu vendi a sucata e comprei outro monitor e continuei jogando. Não, Diablo. Desculpa interromper rapidinho, porque, porra, você pega esse monitor, arranca do computador, a imagem de Diablo continua na tela, você correndo já com ele desconectado, mete um metal nisso daí, bota no YouTube, 1 milhão de views, Rebecca Black. Porra. Verdade, Flávio, verdade. Ó, ótimas ideias aí pra quem quiser fazer um creepypasta, ó, joga Diablo... Entendeu? Coloca a imagem do diabo, você correndo até o quintal com o negócio pegando fogo, e várias ideias aí, né? Mas é verdade, né? O que aconteceu foi que bom, eu não vou perder muito tempo explicando eletronicamente, senão tirar a graça da coisa, né? Mas que no dia bateu uma cisma assim, falou assim, porra, diabo, um negócio fogo aqui e tal. Eu já chegando na fase mais profunda lá, mais infernal do negócio, eu falei assim, é... Ainda bem que foi só o monitor. Pelo menos foi só o monitor, né? Graças a Deus o meu antivírus é do Senhor. Ou não. Mas e você, Marcos, tem alguma história diabólica, maléfica sobre videogames? É, só falar antes que o Flávio acho que soltou um Hadouken no monitor dele, não deu um soco. É, uma coisa estranha que aconteceu, né, muito tempo atrás, quando eu tava jogando Demon Attack do Atari, né? Só capeta jogar, você já comentei no Orkut também. O jogo, não sei o que aconteceu, eu fiquei invencível no jogo, nada me matava, né? Levava tiro. E eu fiquei jogando uma tarde inteira, né? Acho que eu bati o recorde, devia ter tirado até uma foto na época, né? E até enjoar, né? Chegou umas 7 horas da noite, eu desliguei porque eu aguentava mais, né? Eu fiquei invencível, do nada, né? Sem nenhum glitch visual, nada, né? E uma história que não é esquisita, mas, né? Sei lá, engraçada. O Resident Evil 2 tem uma sala do espelho mágico, que a gente diz, né, em delegacia, que um lado enxerga o outro, mas o outro não dá pra se ver, né, esse primeiro lado, né. São duas salas divididas por um espelho mágico. Ah, sim. E numa das salas, vamos chamar de sala A, né, você pega um item de recuperar energia, né, uhum. E toda vez que você pega esse item, aparece aquele... O Licker. É, o Licker, né, ele quebra o vidro e te mata de susto quase e pula em cima de você, né. E eu já sabendo disso, o que eu fui fazer? Eu fui primeiro na sala do lado e matei ele, né, ele aparece se você entrar na outra sala. Uhum. Aí eu fui lá, matei ele e voltei pra aquela sala onde tinha energia, né, crente que não ia aparecer nenhum Licker, né. Peguei o item e pulou em mim, quase... Caí da cadeira. Ele surgiu mesmo de você tendo matado ele do outro lado. É. Então é uma consequência que independe de você ter matado ele, né? Terrível, no né? No Resident 2, mesmo que você vá na sala e mate ele pula a janela do mesmo jeito, entendi. É, mas você falou do Resident Evil 2, eu lembrei de uma história que eu tive. Aliás, Resident Evil 2, o cenário B é super cabuloso, porque do nada vem o Mr. X e quebra a parede atrás de você, e são momentos assim que mesmo que você sabe que ele vem, você leva o susto de qualquer jeito, né? É uma coisa diabólica. Mas o Resident Evil 2, eu lembro que eu tenho uma história também relacionada a isso. Eu joguei muito a versão de Nintendo 64. E a versão de Nintendo 64, ela tem um código de invencibilidade, né? Porque aí eu tava jogando, meus pais tinham saído, minha irmã também, tava sozinho em casa, jogando Resident Evil 2, e eu tava com esse truque da invencibilidade no cenário B, que eu nunca tinha jogado anteriormente, né, com o Leon. E aí eu tava lá jogando, pensando que nada ia me matar, nada ia acontecer comigo, quando eu encontro lá aquele primeiro chefe, que é a primeira transformação do William Birkin, que é aquela que ele tem o cano, né, e aí ele ataca a gente dando porrada com o cano. E eu comecei a atirar nele, pensando que ele, qualquer ataque que ele desse não ia me matar. Até que ele resolve dar aquela carregada grandona, que ele puxa o cano pra trás, assim, pega a força e dá em cima de você. E aí meu personagem morreu. Mesmo invencível, né? Caraca! Sério, morreu mesmo assim. E aí você vê aquela cena do Leon caído no chão, e aí vem ele dá mais uma porrada, assim, com ele caindo no chão, e voa sangue na tela... Foi algo assim, me deixou muito transtornado, cara, me deixou muito bolado. E aí eu fui dormir, né, já que eu tinha perdido o jogo, e eu não tinha salvo, porque eu achava que ia até o fim. Então eu fui dormir. E aí quando eu tava dormindo, eu sonhei com esse filho da puta. Só que ao invés de ser o Leon, era eu que tinha levado a porrada. Geralmente quando eu tenho um pesadelo assim... Eu costumo acordar na hora, porque quando eu levo alguma facada, alguma coisa assim, alguma porrada, eu sinto, entendeu? Na vida, é como se estivesse sentindo na vida real, assim. Não sei se vocês são assim, mas comigo é assim, é tenso o negócio, é tipo Kinect o negócio. E aí, quando eu acordei, caralho, eu vi a TV ligada no canal sem sintonia. fui pra sala. Poltergeist. Como? É, poltergeist total. Só faltava N falar que. Terrível, cara. Terrível. É claro que eu desliguei aquilo. Eu me mandava. Eu não saí correndo de casa, mas enfim, eu dormi com a luz do corredor acesa. Porque. É, cara, depois daquilo, pelo amor de Deus, cara. E cenário B depois eu joguei sem o truque da invencibilidade, enfim. Superei aquele drama, mas. Pelo amor de Deus, sempre quando eu ouço o William Birkin fazendo aquele. Eu lembro disso e fico apreensivo. Resident Evil 2 foi algo assim complicado pra mim. É um dos jogos que eu mais joguei, é um dos jogos preferidos de todos os tempos. Mas. Muito por causa disso também, né? Porque ele traz sensações assim além da vida ali no jogo, né? O Talude, você também tem alguma história esquisita, assim, relativa a jogos? Não, o meu é bem mais simples, assim. Sabe o Splatterhouse 3, o Mega? Sim. Tem uma fase lá que você vai andando assim, tem um inimigo ficado no espinho. Uhum. Ele tá ficando no espinho lá, ele começa a se mexer, ele, assim, do nada. Você tá andando assim, você não percebe que ele tá mexendo. Você não percebe que ele não tá mexendo. Você anda um pouquinho mais, você percebe que ele tá se mexendo lá. Aí você vai lá e começa a bater nele e tal, e não morre, o coitado lá. Queria salvar ele, daí. Queria salvar ele, né? Porque já tá morto quase, né? Mas tá de vez assim, né? É uma salvação pra ele, né? Seria, né? É verdade, que agonia, mas, né? Mas aí... Aí daí eu desliguei o cartucho naquele momento lá, fiquei enjoado, sabe? Deixei... Desliguei. Tá bem de medo, né? Mas de... Não joguei mais também, depois. Né, você... Sempre... É algo mais de repulsa. Você jogou isso, ou Eric? Não. Nunca joguei, não. É, que absurdo, cara. Isso é uma vergonha, sabia? Isso é uma vergonha. Mas, aproveitando que eu mexi com o Eric aqui, ele tem as melhores histórias. Ele que é um jogador desde os anos 70, né? Ele que joga videogame há bastante tempo. Ele tem várias histórias pra contar pra gente. Então, começa aí, fique à vontade. É, sente-se aí, né? Uma vez jogando um telejogo, eu... Pô, um telejogo. Não, mas... Não. Peraí. Essa nós vamos ter que... Alguma coisa assustadora no telejogo. Pois é, né? Então, Rafael me anunciou assim, eu vou ter que fazer juiz aí agora. Não, mas você falou aí do monitor, eu lembrei... era meio assustador, mas nada demais. Não, o jogo era The Dig, vocês devem conhecer bem. Uhum. E na época eu tinha o drive era 2X... e aí eu copiei pro disco, né? Era até que quase os 600 mega, que na época não tinha CD de 80 minutos, né? Era 74. Então dava 650 mega, né? O jogo era quase isso mesmo, lotado. E eu tinha um HD de 1 giga. Então era o Windows e eles no disco. Porque no drive era terrível, era a música... Como o The Dig é só áudio, né? Sem MIDI. Então... tava horrível a experiência, eu copiei pro HD, pronto. E The Dig eu demorei, joguei vários dias. The Dig tem uns momentos um pouco mais tensos, apesar de ser um adventure, né, da Lucas. Mas é do roteiro de Spielberg, né, como se diz aí. Nem tenho certeza disso. Mas ele tá lá acreditado, então o jogo tem uns bons momentos, assim, tensos. Mas demorei muito, né, pra terminar mesmo, assim. Joguei vários dias, assim, jogava de noite e tal. Aí comecei a escutar o barulho do HD. Porque nessa época os HDs eram barulhentos, né? HD de 1 giga, né? Eles eram bem mais barulhentos, né? Vazava bastante do gabinete. Aí você ouviu o HD pedindo socorro. Tava na época o quê? Na faculdade. Aí, sei lá, lá no banheiro, lá no mictório, aí, porra, ouvindo o barulho do HD o tempo todo, bicho. O barulho do HD. Na hora de dormir, aí, alguém falou na hora de dormir, foi o Rafael que teve sonho e tal. Porra, na hora de dormir também. O acesso, né? O acesso do HD ininterrupto, que era o barulho, era barulhento. Pra galera de PC aí, acho que era um quanto Bigfoot, que é um HD de 5¼ polegadas, né? Do tamanho de um drive, de um flop antigo, né? Que ocupa a baia toda de CD, né? Meu Deus. Ele era bem barulhento mesmo, esse HD. E, porra, essa é, né? Me incomodava mesmo. Pô, eu lembro que eu fiquei pensando, pô, quando é que isso vai passar, né? O barulho do HD, assim. Aí até hoje, eu trabalho, né, com hardware, com informática, até hoje, HD que é silencioso, eu gosto de colocar o ouvido, assim, pra ver se ele não faz barulho. Porque, né... Pensei que você ia falar que, assim, que até hoje você ouve barulho do HD. Não, ainda não mais, parou. Talvez hoje, né, por causa do podcast, mas o Master System mesmo. Um é no Lord of the Sword, que é Adventure, foi até o primeiro jogo com RPG que eu joguei assim, na vida e tal. E ele é ação, como vocês sabem, né? É ação, é híbrido. E, pô, tava perdido no jogo. Então era andando pra um lado, andando pro outro, horas e horas e horas e horas. Aí tem um cenário que tem uma medusa que tá empedrada, né? E aí direto eu chegava na medusa, que quando vocês, né, vocês sabem bem a sensação, tá completamente stuck no jogo, né? Pronto. Aí passava direto nessa medusa e nada, é só uma cena parada, sem scrolls, só a medusa. Só que o cenário é todo diferente de todos os cenários do jogo. Em algum momento eu triguei o que precisava acontecer, que eu nem lembro mais. Acho que era um produto que eu tinha que pegar com alguém, um item. E trigou, né? Com relação à medusa, eu não lia quase nada de inglês. Isso foi tava, esse jogo eu joguei com dicionário. E na hora que eu cheguei nessa cena, andando, imagina, você tá andando o tempo todo, pra um lado, pro outro, são cenários longos, assim, o mapa é longo. Então você já tá meio letárgico, né? Sabe aquele sábado de tarde, 5 da tarde, você tá jogando desde 1 da tarde, assim. Já tá meio zumbi jogando. É, isso, você tá, né? Com o controle do Master System assim, na mão, colado no sofá. Não aguento mais essa porra desse jogo. Falei. Chegou lá. Na cena, a porra da medusa tá viva, andando, e a música muda, né? Cacete. Só que eu tenho um susto no sofá e meu irmão, que é meu irmão mais velho, porra, bicho, me gozou, fez oração com esse susto comigo anos e anos. Eu fiz, né? É um susto assim, porra. Ele tava passando, eu acho, e viu, pronto. Ih, rapaz, que é isso aí? Ele não tá envolvido ali com o jogo, né? Pronto. Aí eu, qualquer jogo que eu tava jogando assim, e aí esse vai ter. Ele também fazia isso comigo com o party de RPG, né? Um atrás do outro, assim. Aquele gráficozinho, meu irmão, bem mais velho, não jogava videogame assim. Né? Via aqueles. O tempo todo, horas e horas, né? Andando assim na cidade, aquela porra assim. Aquela linha de quatro pessoas, assim. E. Mas o foda era esse susto. Esse susto eu lembro da circunstância toda por causa do meu irmão, provavelmente. Ele deve voar até hoje, não é isso? Como é? Ultimamente não. mas como ele no podcast aí. E jogos assim que você não espera, né? Você passa por um local e tá tudo normal. Logo depois, quando você volta e, sei lá, você não sabe o que vai acontecer, né? Vocês falavam de survival, assim e tal, pô, aí. Você meio que tá na expectativa, né? Tá jogando Resident Evil. Mesmo assim, por isso que eu gosto tanto do Resident Evil, porque tem momentos ali que você não tem expectativa sobre nada, mas mesmo assim acaba. O jogo te reserva uma surpresa que. Tipo o Mr. X, por exemplo, no cenário B. O Survival, às vezes, não te assusta se você já tem algum conhecimento prévio dele. Do jogo. Eu concordo, exato. Então, desde quando eu comprei o Silent Hill. E vim pra casa seco pra jogar, taquei lá no Play 1 e falei assim, nossa, vou jogar pra caramba hoje. Botei lá e eram umas férias, ninguém em casa, só eu. E eu fui jogando aquele negócio até chegar na parte da escola, né? Que ele entra na segunda etapa da cidade. E cara, tudo escuro. Ele com aquela lanternazinha, ele vai correndo assim, você ouve os barulhos, ouve o barulho daquele rádio que te fala. O barulho do HD do Cosmonal. O barulho do HD do Cosmonal no jogo do Silent Hill. Então, assim, quanto maior, mais alto o barulho, mais próximo o bicho tá de você, mesmo que você não esteja enxergando o que tá perto de você. Então, você vai correndo ali e aquilo tudo escuro e tal, aí você entra na escola, tudo silêncio. E o começo do terror da escola não é aquele terror muito, muito gore, assim, de inimigos, não. É aquela coisa, você entra no banheiro, assim, tá tudo trancado, quando você vai saindo no banheiro, você escuta a criança chorando. É exatamente esse assim. Cara, e eu fui pagando aquilo e não fui percebendo. Eu tava sozinho em casa aqui, né? A televisão, só a imagem, assim, a única iluminação da casa inteira era a televisão. Quando eu me dei por mim, assim, era como se a luz da televisão fosse a luz da lanterna do cara. E eu lá naquele casa, malando, desliga tudo, sai correndo e vou lá pra casa da minha avó. Vó, pode dormir aqui. Porque não, eu dormi aqui hoje, eu tô querendo ficar sozinho, não, hein? Marmanjo, barbado, já cagando de medo do jogo. Silent Hill que não me assustou muito, não. Porque eu joguei também já faz menos de 2 anos. Se eu jogasse mais novo, na minha idade de Resident Evil, eu com certeza ia me assustar mais. E, seu Cosmonal, você tem mais uma última história, que é o Feature, né? Que é a principal, né? Ah, sim, claro. Agora. Não, essa não tem muito videogame, mas até curiosamente, ó. foi na, eu tava lembrando pra gente pra contar. Foi na época que eu jogava o Phantasmagoria. Então, porra, até fiquei um pouco nervoso hoje de tarde, assim, lembrando disso. Caramba, é na época de Phantasmagoria, que eu joguei muito Phantasmagoria. Você não foi até o fim? Alguém aí mais foi, assim, todo não? O Marcos? Phantasmagoria não? Nem o primeiro? Não, eu cheguei muito, joguei muito pouco Phantasmagoria. Ah, não, porque o final é bem esdrúxulo mesmo, assim, o final não, mesmo, né? É porque, na verdade, o jogo ele vai crescendo, né? Eu só cheguei na parte do estupro e parei ali, porque até aquele momento não tinha acontecido quase nada, na verdade, né? Isso. Só depois que o cara dá louca, eu parei pra jogar um outro disso aí, mas devo continuar agora, aproveitar que a minha placa de vídeo só roda jogo de 2005 pra baixo, senão ela explode, então eu vou pegar isso aí, bem lembrado. Mas fala aí, continue. Não, então, bom, foi nessa época, né, de Phantasmagoria que eu tinha nessa época eu só tinha um computador, o computador era na sala, como é hoje, exatamente como é, se vocês veem no vídeo, no Cosmic Fest lá e tal, exatamente no mesmo lugar. Mas na época o teclado ficava lá também, né, o teclado que eu tinha, o teclado mais simples. E ele ficava midiado, ficava conectado sempre ao computador, eu ouvia as midis dos jogos pelo teclado. Né, a galera lá, lembra? No DOS, né? Que você bota placa de som, Sound Blaster, placa de MIDI, né? Ou de música, às vezes era chamado. Aí eu apontava pro teclado. O que aconteceu foi que, por conta desse desenvolvimento, né, com o teclado, e eu acabei comprando uma placa de som da Creative um pouco melhor, que tinha um chip para produzir música e tal, e deixei de usar o teclado para tocar música. A própria placa, acho que o Rafael deve saber, a WE32, vocês devem saber, da Creative, né? Era até conhecido como Sound Blaster 32. É, sim. Né? Que não tem nada a ver com 32-bit, era 32 de nota, de polifonia, justamente por causa desse chip, né, de música mesmo, chip PCM de áudio, pra fazer MIDI. Então eu jogava, já passei a jogar os jogos usando o MIDI dali, que era até melhor que o teclado. E uma vez eu esbarrei no gabinete. Esbarrei mesmo, assim, o joelho. Essa foi de noite. E... Eu sei que foi 98, então o Phantasmagoria tá bem nessa época. Por isso que eu tô lembrando hoje, né? O lance do Phantasmagoria. Quando eu esbarrei, a placa de som tava no Windows, não tava jogando. A placa de som começou a soltar som, cuspir. Uhum, peraí que eu só vou. Tem um som aqui, o Cosminal me mandou, vou mandar aqui. Peraí, vamos ouvir todos. Bota aí. Suicide Mouse versão MIDI, né? Vamos escutando. Cara, que merda. Se eu joguei meu monitor pegando fogo na grama, nesse caso eu jogava o computador inteiro, pô. Olha isso aí. Agora é o Giga. Vai voltar. Aí. Lá embaixo, observem. A mesma coisa lá embaixo com reverb e com eco. Agora é o Giga, outra informação. Depois disso, é só isso agora ou tem mais alguma coisa? Eu acho que fica assim. Pronto. Agora ela desiste de viver. Não, você já pode pôr isso no vídeo do Mickey fazendo alguma merda lá pra poder jogar no espectrograma. Pois é, uma salva de palmas para a Sound Blaster 32. Que provocou esse tipo de coisa. E você manteve a frieza na hora, né? Você não ficou. Você preferiu gravar o negócio, né? Exato. Começou. Eu não estava com o programa de música aberto, nada. E aí eu corri pro SoundForge, na época. Corri pro SoundForge, dei rec e tava gravando, né? Era MIDI. Escolhi lá, gravação, MIDI. Pronto, canal MIDI. Começou a gravar, porra, beleza. Aí fui até ficar nesse loop eterno. Isso aí já é cortado, porque eu deixei, na verdade, um tempão mesmo, assim. Tipo, 15 minutos. E aí ficou nesse loop eterno. Mas aí, você ficou ouvindo isso enquanto gravava? Fiquei, porque, rapaz, eu tava ouvindo alto. E como é que você não morreu? Tá vendo? Porque só mito. Ou seja, eu esbarrei no gabinete, literalmente. Começou isso do nada. Tem essa lógica bizarra. Eu já usei isso, rapaz, como efeito sonoro. Já em em algumas coisas assim, sutis, assim, esse bam bam bam bam bam. É, na verdade, MIDI, vocês ouviram ali um monte de som MIDI, piano, marimba, tem uma hora que alguém riu aí, que é porque acho que foi uma marimba. É praticamente a trilha sonora do Streets of Rage 3, essa aqui. É o mesmo princípio. Uma faixa. E, o bom que eu guardei esse arquivo até hoje. Na hora eu lembro, esse nome, Rafael, que você tá aí do arquivo, né? Alien.wave, foi no dia mesmo, na hora de salvar, que nome eu boto pra isso, pô? Eu sou fã de Alien, fã mesmo da franquia Alien. Aí, bom, Alien.wave. Eu colocaria Exorcista. Bem, então vamos dar aqui por encerrado, né? Infelizmente o nosso tempo tá acabando, antes que vocês possam ficar de saco cheio, ou então resolvam querer se matar, né? De tanto medo que vocês sentem, né? Pois é, então vamos encerrar por aqui, né? Então vamos aqui primeiro agradecer da Talude, grande Talude, que também é muito obrigado aqui pelas suas considerações, pela sua presença aqui no nosso bate-papo do Passagem Secreta. Por favor, dê uma despedida aqui pra gente. Diga aí. Então, era pra assustar, né? Mas acho que não assustou tanto assim, né, pessoal? Mas vamos ver, né, como... É, por hoje é só, né, pessoal? Isso aí, uma salva de palmas pro Talude. Brincadeira, meu, essa fera aqui. Eric, por favor, esse é seu espaço pra você fazer o seu merchan sobre o Cosmic Effect, sobre seus futuros projetos. Muito obrigado mais uma vez pela paciência, por ter contribuído aqui pro podcast. Então, por favor, diga aí, esse é seu espaço. Eu sei que vou cortar tudo na edição só de sacanagem. Mentira, não vou fazer isso não. Mas diga aí pra gente, fala aí. Não, peraí, eu tô compondo aqui a vinheta agora pra você colocar, não. Não, foi meu primeiro podcast, né? A gente nunca esquece. Foi igual o primeiro console, a gente nunca esquece. Primeiro portátil, aliás, a gente nunca esquece aí, que eu fiz agora lá. Nossa, isso. Então Passagem Secreta desencabaçou o Eric Fraga. Exatamente. Eu também. Você também? Então você vai participar comigo aqui já no ar aqui de um Cosmic Fest sobre o primeiro podcast, a gente nunca esquece. Pronto. Na verdade, você tá gravando nesse momento sua participação no em vídeo. Sim, é verdade. Tá aqui, tem uma câmera captando isso tudo aqui, né? Eu tô aqui no estúdio, todo vestido e tal. Então, é isso. Cosmiceffect.com.br. Terrível errar o nome do próprio blog, né? Então, cosmiceffect.com.br. E valeu, galera. Foi divertido pra caramba. E agora eu vou assistir Lavender Town, Mario 64, Majora. Ah, uma última coisa, eu coloquei 666 aqui na pesquisa do Passagem. E o primeiro post veio R360 G-Lock. Não, o legal, depois vocês voltam. Um segundo, que som é esse? Que é a série de Rafael, né? Só que veio o 14º, que é o que eu acertei. Meu Deus do céu. 14º era qual mesmo? Do... Eu acho que é o de Rambo, né? Eu acho que é o de Rambo, porque eu acertou outra. Como é que será que, caiu 666, né? Agora é com o Marcos e você aí. Mas, vamos lá, Carla. Flávio, diga suas considerações aí finais sobre este bate-papo cheio de cultura e informação que só você propiciou a todos nós aqui. Bom, cara, foi um bate-papo legal. Eu estou novamente sozinho, que debandaram geral aqui. Eu estou com medo e vou correndo pra minha cama dormindo assustado. Tá bom. Vamos lá, Marcos Valverde. Marcos Valverde, que é a pessoa destemida, mas... e aí, como é que tá, cara? Você vai continuar essa vida de zumbi aí? Tá difícil? Como é que é? Eu só queria falar que se algum participante do podcast receber um telefonema logo depois do encerramento das gravações aqui, pra não atender, que pode ser os 7 dias lá, né? E fazer um pedido público pro Eric Fraga, Cosmonal, pra fazer um remix de Lavender Town com aqueles sons lá de Sound Blaster na placa, né? Sim, ok. É uma boa ideia. Rapaz, pior que eu tenho a placa, viu? A placa tá aqui. Até hoje, eu guardei. Ela explode durante quando você tá fazendo. Seu pedido poderá ser atendido. Tá guardado numa caixa preta com umas velas acesas em volta, assim, né? Alguma coisa parecida. Não, as velas apagaram, mas que tá guardado embaladinha, tá mesmo. Então tá certo. Então valeu, galera. Muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui, porque foi muito tempo de bate-papo mesmo. E espero que vocês tenham se assustado e ficado com muito medo de jogar coisas assim, porque afinal de contas, a intenção desse podcast foi essa. Totalmente para assustar você. Não foi de informar nem nada. Só para te causar medo. Valeu? Então até a próxima, galera. Valeu. Fui. Adeus. Arregaçando com a gente no mundo do aula, na façade desse roxo, minha irmã parceira, velho, não mano, ninguém me dá atrás, não, vai ver se eu não tô lá fute, velho. Eita, eu não tô lá fute, velho. Mas aí, vai, eu.